Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. E aí, Marcão, como é que tá a chuva aí no sul? Tudo bem? Não, aqui em Porto Alegre, por acaso, não tá chovendo, mas tá uns 36 graus. Aqui, tempestade. Tá, mas há quanto tempo? Não tá desde manhã a tempestade aí, tá? Não. Durante o dia fez calor. E já tá dando pra encharcar bastante ou não? Já. Porra, meu, você não tem ideia, viu? É mesmo? E achas que os profetas de plantão estão prevendo, estão dizendo que essa chuva vai a semana toda? Eles dizem que pode ser, pode não ser, é provável, depende... Entendi, ou seja, é a mesma coisa que não dizer absolutamente nada. Quem parece. Sabe, entretanto, embora mente, essas coisas normais, sabe? Olha, a quantidade de vezes que a gente chama aqui de toró, né, que é uma chuva muito forte, a quantidade de vezes que já teve toró quando anunciaram para mim, eu no primeiro grau, assim, eu era aquelas pessoas que ia de manhã, maior calorão, eu ia cheio de casaco amarrado na cintura, assim, porque eu sabia que de tarde... Tipo assim, ia chover, né? Então, inacreditável. Assim, eu queria mandar um abração. Teve o Cristiano Zanella, que é meu colega de infância, super oitista, de mão cheia. Semana passada ele estava acompanhando o programa, pedi mandar um abraço. Eu falei que iria e acabei não mandando. Então, Cristiano aí, um grande abraço. Ele sempre nos ouve, tá? Eu não sei se ele ainda está em Floripa ou se ele voltou para Porto Alegre já. Então, vamos começar aí? Vamos nessa, vamos embora. Vamos 50, então, vamos lá. Just to be with you one night, you and me alone. Kiss your lips and hold it tight, have you for my own. This would be a joy unending, could be a real beginning. How I'd love to be alone with you. To be alone with you. If I only knew for certain, I'd cut out all my flirting. I'd love to be alone with you. Just to be with you one night, you and me alone. Kiss your lips and hold it tight, have you for my own. Won't you try to be my baby, just for once and then, well, maybe I could always be alone with you. Won't you try to be my baby, just for once and then, well, maybe I could always be alone with you. Then I could always be alone with you. Oi, esse é do meu tempo de Roy Rogers, Butch Cassidy. Na verdade, até posterior, mas o espírito é completamente o mesmo, né? Uhum. Daqueles Singing Cowboys, né? Exatamente. A canção é Alone With You, é de 58. Vamos tocar só um trechinho, tipo um minuto, do maior sucesso dele de 52, que foi Going Steady. Pode ser? Tá na mão. Tá. Well, me and my baby, her going steady. We ain't married, but we're getting ready to tie the knot. And I'm gonna make her my own. Now that I found her, I'm gonna keep her. Finders, keepers, losers, weepers. She's my baby. She's going steady with me. Well, I've been honky-talking round nearby all my life. Now I got And I'm gonna make her my wife. All you rolling rounders can leave her alone. Don't even try to date her on the phone, 'cause she's Eu me vejo sentado lá na beira do rio Mississippi, tranquilamente. Pronto para cantar Darling Clementine, minha querida Clementine. Exatamente, né? Aquele xerife com aquele chapéuzão, mascando fumo. Essa pegada mesmo. Esse canto, essa canção que a gente tocou o trecho agora, Going Steady, de 52. A que a gente tocou inteira, Alone With You, que é de 58. O nome desse cantor foi muito popular nos Estados Unidos, mas aqui... dá pra dizer que é praticamente desconhecido. É Faron Young, F-A-R-O-N. Faron, ele também foi ator. Ele nasceu em 1932, em 25 de fevereiro, e faleceu em 96, 1996, em 10 de dezembro. Ele se matou com um tiro até. Ele nasceu em Shreveport, na Louisiana, e ele tinha dois apelidos: Young Sheriff, né, o jovem xerife, ou então Hillbilly Heartthrob, que seria tipo um arrebentador de corações caipira. Ele teve muitos problemas com a bebida e na época que morreu fazia tratamento de câncer na próstata e andava com crises fortes de depressão. Ele teve uma carreira assim, dos anos 50 aos 80, com vários hits. Ele tá, faz parte do Country Music Hall of Fame nos Estados Unidos, e ele foi tão popular que tem até um personagem daquela... Os quadrinhos do Charles Schulz, Minduim, né? Uh-huh. Peanuts, né? Tá. Tem uma personagem chamada Frida, que ela tem um gatinho. Sim. E o nome do gatinho é Faron, em homenagem a ele. E tem uma banda inglesa, que ele também tem sucesso na Inglaterra, tem uma banda britânica chamada Prefab Sprout, que é uma banda que adora cultura pop. Até eles tiveram um disco em 85 chamado Steve McQueen, e tem uma canção ali que fala de Faron Young. Ele falar um pouquinho da carreira dele como ator. Ele fez um filme de faroeste baixo custo chamado Matador Implacável. No original era Hidden Guns, ou seja, se fosse uma tradução literal seria Armas Ocultas. É um filme de 56, foi o debut dele. Até esse filme é bem obscuro, e eu quero agradecer ao meu grande amigo Edivaldo, que Edivaldo Martins, aí de Sampa, quer dizer, fazem São José dos Campos, mas ele é da capital. E ele é expert em faroestes, e eu estava super preocupado, porque eu tinha quase certeza que esse filme foi lançado. Eu nunca vi esse filme, Hidden Guns, mas eu estava com medo de... Não queria ficar falando só o nome em inglês, né, se o filme foi lançado. E ele... Não, Marco, foi lançado sim, Matador Implacável. Ele sempre assiste o programa e deu essa força. Então eu queria agradecer também. Vamos ele, voltando ao Faron Young, ele fez depois um filme, olha só, chamado No Brasil... Foi, na verdade, a primeira incursão cinematográfica do personagem, né, inspirado em fato, Daniel Boone. Era um filme chamado Daniel Boone, o Selvagem. No Brasil também levou um outro título tenebroso, de Alma de Bandeirante. Um filme, eles se tentaram aproximar, né? Bandeirante, né? Mas ele não estava desbravando o São Paulo. Mas, de qualquer forma, o filme é de 56... E é com Faron Young, não de protagonista. E o protagonista foi um ator chamado Hermann Bricks, de origem alemã, um ator americano, que ele foi medalhista daquele lançamento de disco, uhum, né, nas Olimpíadas. E ele foi Tarzan também. Só que quando ele começou a investir na carreira cinematográfica, ele mudou o nome de Hermann Bricks para Bruce Bennett. E ele era contemporâneo do Johnny Weissmuller. Então, o Johnny Weissmuller, se eu não me engano, é de 1904, e ele nasceu em 1906, o Bruce Bennett. E ele que interpreta o Daniel Boone nesse filme, esse Alma de Bandeirante. O filme foi filmado no México, e voltando, né, já que o enfoque aqui era o Faron Young, canções do Faron podem ser ouvidas num episódio de Chaparral, num longa que eu adoro, O Povo contra Larry Flint. Esse é fantástico. É, filme fantástico. Eu acho que fantástico. É um filme cada vez mais moderno, né? Porque fantástico. É um filme que basicamente fala que se tu quiser apoiar a democracia, tu vai ter que aguentar até quem tu não curte. Não, eu gosto de uma frase dele no filme: se queres justiça, dirija-se ao puteiro. Se queres putaria, dirija-se à corte. Foi obrigado até a ficar na corte com um esparadrapo na boca, né? Exatamente. O Faron também pode ser ouvido uma canção dele no filme Johnny Yun, que era sobre um amigo dele, o Johnny Cash, né? Numa comédia dramática recente de nome, o nome era O Maravilhoso Agora. E então é isso, acho que a gente pode passar isso para os anos 60. Vamos lá? Vamos embora. Vai, Fofão. Gosto muito dessa cantora, mas sou também apaixonado pela bateria, viu? Ah, tá. Essa bateria, esse baterista é fantástico. É, essa cantora, né, pra pessoa que não me conheceu, é a Dede Warwick. Ela é praticamente, ela é nunca citada quando se fala soul music. Essa canção que a gente tocou agora é de 69, né, Foolish Fool, é uma canção, sem exagero, eu nunca botei numa lista assim, das minhas favoritas de soul music, mas certamente está nas top 15, assim. É uma música inacreditável, né? O maior sucesso. Fantástica. É, sabe, assim, o tom doído, né, que ela canta, sim, a gente dá pra ver que não é uma interpretação, não é um fingimento, né, que ela passou por maus bocados mesmo. A Dede, né, ela nasceu em 42 e morreu em 2008. Ela é irmã da grande Dionne Warwick, que até morou no Rio de Janeiro alguns anos, acho que foi até no Recreio, no Jardim Botânico, se eu não me engano. E ela junto da Dionne e da Cissy Houston, que é mãe da Whitney Houston, elas formaram um grupo de gospel, né, um trio de gospel chamado The Gospelaires. E elas começaram cantando também, isso é algo recorrente, né, nos históricos que a gente, nas mini-bios que a gente cita aqui, ela começou cantando o quê? Em igreja. Exatamente, uma igreja chamada New Hope Baptist Church Choir, em Newark, é, Newark, né, em New Jersey. E ela faleceu de falência múltipla de órgãos, ela passou várias décadas com problemas seríssimos de vício em drogas, e uma coisa que vai, se é que não sabes, que vai gostar de saber, ela que foi a primeira pessoa a gravar uma canção que eu tenho certeza, a gente nunca citou essa canção, eu nunca conversei contigo especificamente essa canção que eu vou dizer agora, mas certamente uma das tuas favoritas, Midnight Train to Georgia. Nossa, isso é fantástico. Pois é, tá muito mais conhecida, né, pela Gladys Knight and the Pips, né, de 72, só que quem gravou primeiro foi a Dede Warwick. Ah, é? É, exatamente. Ela foi indicada duas vezes ao Grammy, e ela, antes de ficar, entre aspas, famosa, que na verdade ela nunca estourou, Ela fez backing vocals para Aretha Franklin e para o Wilson Pickett. Só isso, né? Tá. Não, só isso. Tá. Só pouca coisa. Pouca. Vamos, não leva mal, ela merece. Vamos tocar inteira. Vambora. Aí, no Suspicious Minds, tá? Que ficou querendo pelo Elvis. Showtime faz o sucesso. Fantástica, Marco Antônio. Inacreditável, né? Quer dizer, eu achava até, achei por muito tempo que essa, a versão dela fosse a original, mas na verdade, por exemplo, a versão Suspicious Minds do Elvis foi lançada 2 anos antes, em 69. Essa aí de 71 não fez sucesso e a Didi Warwick, pelo que eu pesquisei, ela só tem canção dela numa trilha sonora de filme. Na verdade, daquela série Vinyl, que passou há pouco, até eu nem achei grande coisa a série, mas essa canção, por sinal, essa versão do Suspicious Minds dela, toca nessa série Vinyl. Vamos para os anos 70? Vamos, só que se tiver alguma coisa, você não se preocupe, não, porque quando toca esse grupo, é extremamente difícil controlar o fufunha, tá? Não, sem problema. Eu vou ter que abraçar a causa e dizer que fica difícil também não rebolar. Vamos lá. Vai. Calma, fofunha, calma, é Vila favor, de Pipo, mas calma, se segura, calma, para, fofunha, para, para, fofunha, para. Citizens of the world, citizens of the world, tell me what can I say to bring love here today. That has never been said. Citizens of the world, love, citizens of the world. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Ai, Marco Antônio, eu peço a você que evite Village People, Gloria Gaynor, porque, olha, o trabalho que dá é infernal, viu? Pra segurar o Fufunha? Você não tem ideia, cara. Não, mas olha aqui, ó, fala o que quiser, João, tá? Por favor, mas eu não tô te vendo. mas eu tenho certeza que estava em cima da mesa aí, sacudindo a região abaixo do teu umbigo. Não, não tem quem pare. Tá, não, na boa, é maravilhoso isso aí, sabe? Na verdade, eu até vi essas... Ah, não, desculpa, eu achei que tinha te visto, mas na verdade é que tem espelho aqui na sala, era eu que estava rebolando. Mas, assim, essa canção aí é desconhecida, acho um crime. Uma canção chamada Citizens of the World, é de 79, e sempre eles tinham canções com duplo sentido, né? Então, no caso, eu estava pesquisando por que, né, cidadãos do mundo, né? Mas pode ver que a pronúncia pode ser, pode ouvir esse Citizens of the World ou Citizens of the World como See the Sins of the World, ou seja, veja os pecados do mundo. Então, até entrei umas comunidades de debate, conversando com o pessoal até dos Estados Unidos, do Canadá, e tem grande chance, né, uma teoria, assim, uma grande chance de eles terem escolhido esse nome, porque tem duplo sentido com, em vez de falando dos cidadãos do mundo, tá falando, veja os pecados do mundo. Né? Obviamente, esse grupo, né, que citaste, o Village People, esse grupo foi criado por dois produtores, o Henri Belolo, ou Belolo, que ainda está vivo, e o Jacques Morali, desculpa, meu francês é péssimo. Não, é Morali mesmo, é Morali. É Morali, né? Isso. Tá. É mais bonitinho, inclusive. Mais bonitinho, por favor, respeito. Tá? Morali. O Morali até faleceu em 91, de AIDS. O Henri continua vivo. Esse grupo começou em 77. E o interessante é que ambos, os dois produtores citados, eles apesar de eles terem carreira na França, eles nasceram em Casablanca, no Marrocos. Então, o maior sucesso deles, obviamente, né? Macho Man, Go West, uma que eu amo, que nunca é tocada, San Francisco, tinha um subtítulo You've Got Me, In the Navy, né? YMCA, uma canção também que eu gosto bastante é Can't Stop the Music, até era a canção tema de um filme que eles estrelaram em 1980, que o grupo estrelou, que era A Música Não Pode Parar, e eles podem ser ouvidos em cerca de 100 trilhas sonoras. Inclusive, né, em algumas que eu posso citar, até que enfim, é sexta-feira, né, obviamente, numa música Não Pode Parar, no Cheech and Chong Atacam Novamente, Priscila Reino Deserto, Quanto Mais Idiota Melhor 2, Será Que Ele É?, que é uma comédia bem bacana com o Matt Dillon, Kevin Kline e o Tom Selleck, deixa eu ver, Cinema do Futuro 3, numa comédia brasileira chamada A Mulher do Meu Amigo, que era um filme de 2008, com Marcos Palmeira e a linda Maria Luísa Mendonça. Vamos tocar um trechinho, eu te mandei bem aí no final, no inbox, só um trechinho do Go West, porque quando as pessoas pensam nessa música, muita gente, nos últimos anos, só ouve a versão posterior, oitentista, do Pet Shop Boys, mas, né, a versão original era do Village People. Dá pra achar aí no teu inbox, eu mandei ali já... bem na sinaleira. Pera um pouquinho só. Não, sem pressa. Tá indo aqui. Essa, não, já achei. Tá. Maravilha, né? Eu gosto muito mais com eles do que com Pet Shop Boys. Ah, com Pet Shop Boys. Eu gosto, obviamente, muito mais de disco music do que aquele pré-tecno, né? Mas eu admito que tem muita coisa do Pet Shop Boys que eu gosto, e eu gosto bastante da versão do Pet Shop Boys. Mas é claro, né? Ela é mais mecânica, diríamos assim, né? Essa Go West é uma maravilha. Você sabe que eu tenho uma certa aversão por regravações, né? Ah, sim. Eu tenho, no caso de remakes, né? É uma coisa quase que religiosa, no sentido, né? Daqui a pouco até tu acha uma coisa boa, mas é como se tu não quisesse ir contra... Eu te dou um exemplo. O What's Going On, com Marvin Gaye. Tem músicas fantásticas com outros cantores, mas não é a mesma coisa, não funciona, não vai. Sem contar que, não leva mal, né? Não foi perdido o original, então tu relança o original, né? Exatamente. Sabe, né? Essa ideia de ficar regravando ou refazendo, me parece que é como se estivesse dizendo o seguinte: ah, era muito bacana, mas a gente pode fazer melhor hoje em dia. Exatamente. Né? Ela tá, parece que, renegando. Ah, uma coisa interessante para te citar sobre Village People, um dos integrantes originais, que já trocaram vários, né? Da formação do grupo em 77 até hoje, ele não é o cantor principal, mas o caso, ele, no fundo, tem, dá pra ver, assim, junto do indie e tudo mais, tem um negro chamado Alex Brilli. Alex Brilli. E ele é aquele, sempre faz o papel do soldado, ele é o soldado altão, é o mais alto deles. Tá. Bem magrão, pois é. Pois olha só, o irmão dele, sabe quem é? É aquele, foi identificado há uns 15 anos, é aquela pessoa, fico até arrepiado com tudo isso, é aquela pessoa que se jogou do World Trade Center, aquela cena famosíssima da pessoa, era o irmão dele. Então eles, como eu falei, estão em cerca de 100 trilhas sonoras, e não adianta, as pessoas podem zombar, mas eu ainda acho que a importância disso vai ser descoberta, porque brincando com dupla mensagem, eles se tornaram mais palatável para muita gente até esse lance tirar aquela imagem super negativa de gays, né? Muita gente... A YMCA, por exemplo, tem um... Totalmente. A letra é fantástica. Sim. Então, quer dizer, é aquele papo assim, olha, quem entender do que a gente está dizendo aqui nas entrelinhas, maravilha. E quem não entender vai se divertir igual. Exatamente. Né? Eu acho uma coisa, assim, super interessante. Vamos aos anos 80, por favor. Tá na mão. Valeu. Oi, é maravilha. Essa canção se chama This Old Feeling, é de 82, não fez sucesso. É do grupo que eu adoro, a gente até já tocou outras duas canções delas num outro programa. É o grupo Go-Go's, The Go-Go's. É um grupo só na época, adolescentes. Elas e aquele grupo The Runaways, de onde saiu a Joan Jett, são os grupos femininos, diríamos assim, no cenário do rock mais importantes da música americana. Elas podem ser ouvidas em cerca de 30 trilhas sonoras, inclusive um filme que volta e meia citado aqui, Picardia Estudantil, né? Fast Times at Richmond High, com o Sean Penn. Elas têm duas canções, We've Got the Beat e Our Lips Are Sealed, na trilha sonora do filme Menino do Rio, filme que eu adoro, um filme brasileiro. Essas duas canções também tocam numa comédia com a Mira Sorvino, chamado Romy Michelle, num filme tenebroso chamado Robocop 3. Ai! Tenebroso. De repente, 30, numa comédia, achei mediana, do Jim Carrey, chamado Sim Senhor, e num filme bem fraquinho, até a participação do Al Pacino, que eu vi a questão de, acho que uns 2 anos, chamado Cada Um Tem Uma Gêmea Que Merece, que era com Adam Sandler. Vamos tocar um trechinho uma das mais famosas dela, tá, de 81, Our Lips Are Sealed, por favor. Olá, Marco Antônio. Marco? Marco Antônio? Yuhu! Deve ter caído a linha dele, o Fufunha. Dá uma olhada se não caiu a linha da criança. Caiu? Então pega o outro aí e vai, Fufunha. Tá no ar? Tá, então... Então se trata de ligar. Liga para o Marco Antônio, vamos procurá-lo. Enquanto isso, o convidado dele, o entrevistado, já está no ar. É, meu amigo, esse negócio de telefonia é uma festa, viu? Eu fico muito feliz com isso. Volto a dizer, nós pagamos uma fortuna por telefones, para na hora que precisa, eles não funcionam. Mas isso é uma coisa fantástica, coisa maravilhosa, viu? Primeira qualidade. Marco Antônio, seu convidado já está no ar. Ah, não, tudo bem. Ficou mudo aí, eu não sei o que... É, nós pagamos uma fortuna. Ah, pois é. É aquilo que a gente já falou. É o preço da Suíça em serviço do Senegal. Exatamente. Né? Mas, de qualquer forma, só para completar, a gente sempre ouvia as duas canções que a gente, em reunião das antes, mais gostava no início dos anos 80 de escutar, era essa, A Lips Are Sealed, na casa dos Rosito, aqui em Porto Alegre, e Magic Man do Herb Alpert, que foi um sucesso dos anos 80. Não sei se lembra dessa pelo nome. Lembro. Lembra ou não? Lembro. Pois é. Então, então é isso. O entrevistado já está aí. Já. Então, pois é. É uma honra a gente falar, o nosso entrevistado hoje, a pessoa que vai falar com a gente é o Felipe Falcão. Ele é jornalista com mestrado em jornalismo televisivo internacional e culturas midiáticas. Ele pesquisa remakes de filmes de horror contemporâneo, é professor da Universidade Católica de Pernambuco, é autor do livro Fronteiras do Medo, que a gente vai falar, que é um filme sobre remakes de filmes japoneses, remakes feitos por Hollywood. Ele possui artigos em diferentes revistas acadêmicas brasileiras, como Rebeca, que é a revista oficial da Socine, a revista Ecopós, revista Esferas, entre outras. E também a gente vai falar um pouquinho de um livro recém-lançado dele, que é Medo de Palhaço, que é um livro sobre filmes de terror que abordam essa coisa terrível, que é um cara maquiado com o nariz redondo, vermelho, que pelo menos... Quando eu vou no McDonald's, eu fico com medo de aparecer o Ronald McDonald atrás, porque eu não sei, eu acho uma cara de pedófilo, tarado, sempre num troço assustador. Então, grande Felipe, tudo bem? Opa, tudo bom? Boa noite. Felipe, boa noite. Deixa eu te interromper. Ô, Felipe, é brava essa do Ronald McDonald com cara de pedófilo. Olha, mas o medo de palhaço, ele vai também daqueles, os feiosos e tal, mas vai também para esses mais populares. Então, a pessoa que tem medo de palhaço, vai existir aquela que tem medo de ir no McDonald's. Felipe, tu sabe melhor do que eu, deve saber melhor que eu. Pô, tem fotos na internet do Cavalcando de crianças traumatizadas posando com o palhaço abraçado, que elas estão querendo saltar, né? E o palhaço segurando. Isso aí, cara fantasiado de coelho da Páscoa, falando sério, né? Na boa, tem gente que se trata até hoje. Mas, Felipe, de novo, bem-vindo, tá? Obrigado por arranjar um tempinho pra falar com a gente. Vou começar pelo começo, Felipe. Como é que teu interesse por cinema, consequentemente por filmes de terror, começou assim? Como é que tu te lembra, sei lá, criança se interessando por cinema? Não necessariamente filmes de terror, mas assim, quais foram os filmes que te marcaram, que daqui a pouco fizeram pensar, sabe, eu acho que eu vou trabalhar com algo a ver com isso? Olha, então, eu sempre gostei de filmes. E quando eu era guri, eu já passava muito tempo assistindo filmes, claro. Então, assim, TV, eu brincava, né? Mais com os TV? Meus amiguinhos, eu brincava com o pessoal do prédio e tal, mas eu também me divertia muito assistindo filmes. Só que aí foi quando eu comecei que havia alguma coisa, digamos, um pouco diferente, porque os meus amiguinhos da época, a gente devia ter o quê? 10, 11, 12 anos, sei lá. Eles adoravam assistir os Goonies, a História Sem Fim. E eu achava isso meio chato. Hoje eu super adoro os Goonies e a História Sem Fim, mas na época eu achava que não tinha muita graça. Mas eu adorava ver os filmes de terror que passavam na época. Então, por exemplo, filmes que passavam no cinema em casa, na própria Sessão da Tarde, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, ou qualquer filme tosqueira nos 80 que passava, eu super me divertia. Então eu percebi ali que, poxa, isso é legal e eu gosto. E eu fui da época das locadoras, né? Então, assim, eu ia com a minha mãe nas locadoras. E a sessão de terror, para mim, era um parque de diversões a ser explorado. Então, acho que foi mais ou menos aí que começou. Então, sempre gostei. Sempre foi algo que me acompanhou. E aí, o que acontece? Eu sou jornalista, sempre trabalhei em jornal, em veículo e tal, e ao mesmo tempo eu sempre gostei também de estudar, mas nunca me vi fazendo mestrado nem nada. E eu lembro que quando eu tinha terminado a graduação e estava só trabalhando, me deu uma saudade de estudar. Fiz, vou fazer uma pós-graduação, não era nem um mestrado, era uma especialização. E aí eu pensei, putz, o que é que eu faço? E uma professora minha me deu o seguinte conselho: escolha um tema que você gosta. Se você vai pesquisar um tema que você gosta, metade dos seus problemas de pesquisa vão estar resolvidos. Eu olhei para ela e disse, tá, eu gosto de filme de terror, o que é que você acha? E ela disse, vai em frente. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a pesquisar, e mestrado, dois mestrados, doutorado. Tu acabaste o doutorado? O doutorado tá nas últimas. Eu tô acabando com ele ou ele tá acabando comigo? Mas estamos nas últimas. Não, mas foi basicamente isso. Eu pensei que, já que mestrado é uma coisa tão é diferente, né, da graduação, você tem que ter realmente um tesão muito grande. Eu fiz, não, então tem que ser cinema de terror. Sim, isso parece um pouco aquele papo que dizem, né, que se a pessoa achar um emprego que ela... Que consiste de alguma coisa que ela gosta de fazer, ela não vai sentir que ela trabalhou nenhum dia na vida. Quer dizer, mais ou menos assim no caso, né? De tu focar nos teus estudos em algo que tu daqui a pouco estaria fazendo como hobby até. Isso. Mas, claro, isso. Muito mais de forma aprofundada. Mais ou menos isso, né? Exato, porque assim, a pesquisa de mestrado ou de doutorado, ela acaba sendo uma atividade bastante solitária. Solitária do ponto de vista de, claro, você tem o seu orientador e pessoas que você convive, mas é diferente de um estudo de graduação, que está todo mundo meio que no mesmo barco. É algo que depende de você, sabe? Assim, o orientador vai me dar os livros, eu vou ter reuniões com ele e tal, mas é muito de você pegar aqueles livros, aquele material e devorar, e pesquisar, ir atrás, etc, etc. Então, se não for um assunto que você goste, É, cara, vai ser o trabalho mais entediante, chato, assim, vai fazer um tratamento de canal para ser divertido. Então, é, sempre que algum colega ou algum aluno chega e fala, ah, eu quero fazer mestrado, mas o meu tema é idiota, eu digo, não, não há tema idiota, você quer pesquisar, sei lá, novela mexicana, se você achar um bom gancho, você pesquisa. Se você quiser pesquisar o assunto mais sério da comunicação, é, que aparentemente para mim seria chato, mas se você gostar disso, você vai fazer uma super pesquisa, porque é você e o teu objeto. Então, é, eu adoro, assim, eu não sinto que eu estou estudando ou que eu estou trabalhando. Acaba sendo quase divertido. Entendi. E vamos falar do livro que lançou há uns 2 anos, o Fronteiras do Medo, quando Hollywood refilma o horror japonês. Né? Eu me lembro que quando eu fiquei sabendo, há uns anos, que o filme tinha, do teu livro, eu não sei porquê, mas eu li, de certa forma, o título como sendo refilma o horror asiático. E, na verdade, é bem mais específico. Fala um pouquinho dos filmes que estão analisados ali. Te lembras, assim, de cabeça, porque, obviamente, se a gente for falar até nem de horror japonês, mas, assim, filmes japoneses, claro, aí começa a ter faroestes, obviamente, né, os 7 samurais e tudo mais, mas foste bem específico, não só filme de terror, né, e filme de terror japonês, ou seja, não incluía os coreanos, nada. Então, fala um pouco do teu livro, o que a pessoa vai achar adquirindo o livro Fronteiras do Medo, quando Hollywood refina o horror japonês, por favor. Olha, esse livro, ele é justamente o resultado da minha pesquisa de mestrado, certo? Surgiu muito de uma inquietação, que é o seguinte, eu gosto muito de todo filme de terror, os mais dos clássicos aos mais podreiras. Me incomoda um pouco a ideia atual de remakes. Não é que eu seja contra remakes, mas eu acho que a gente está numa fase de proliferação gigantesca de remakes. Falência intelectual, correto? Oi? Quase uma falência intelectual, falência criativa, quase, né? E aí o que é que acontece? Eu havia assistido o chamado japonês. Não, mentira, eu havia assistido o chamado americano e depois, acho que alguns meses, um mês depois, assisti o japonês. E eu fiquei impressionado porque o chamado japonês e o americano, eles são remakes muito próximos, eles são parecidos. As principais ações estão ali. E eu fui assistir o japonês meio que sabendo o que iria acontecer, mas eu fiquei muito assustado. Eu tive muito medo ao ver o filme japonês. Quase como se tu não soubesse o que iria acontecer? Exato, exato. É quase como se fosse uma história inédita para mim. Aquilo, aquilo meio me marcou. Eu fiz, nossa, aqui são 2 produtos parecidos. Óbvio, eles não são iguais, nenhum remake é igual ao outro. Mas a linha narrativa é muito próxima. Cita, 7 dias, vídeo, TV, etc. E aí eu pensei o seguinte, vou procurar outros filmes. E aí eu fui atrás do Grito Japonês, entre outros, Água Negra, entre outros filmes, não apenas japoneses, mas asiáticos. Eu comecei a fazer uma pesquisa. E aí foi quando eu disse, poxa, a história é a mesma, ou muito parecida, mas esteticamente a noção de medo é diferente. E aí eu comecei a observar isso. A gente fala tanto de, vivemos na globalização, século XXI, todo mundo junto, mas a ideia de medo nos parece, ou pelo menos me parece, e é o que eu tento apresentar no livro, muito localizada a uma geografia, a uma área específica. Então, eu comecei a perceber que o medo, ele é construído no cinema japonês, ou nesse tipo de filme japonês, de uma forma totalmente diferente do americano. O americano, ele é barulhento, ele é repleto de cortes. O japonês é lento, o japonês é silencioso. E aí eu comecei mais ou menos a investigar isso, a tentar trabalhar essa noção de medo, a diferença do medo, o medo de um que funciona para o outro e o que justificaria as mudanças. Por exemplo, eu trabalho muito com um dos capítulos, eu falo sobre a mocinha. A mocinha que é personagem super comum em todo filme de terror, asiático, americano, brasileiro, indiano. E ela, no japonês, ela é totalmente passiva, ela depende do homem, ela é aquela personagem que é praticamente uma entre aspas, uma mosca morta. Ela precisa sempre de uma proteção masculina, que é muito um pouco o que a gente encontra na cultura asiática de maneira geral. Não estou dizendo que todas as mulheres lá são assim, mas de maneira geral a gente tem esse tipo de diferença masculino-feminino. E o americano não, o americano, a Naomi Watts, ela é praticamente a Sarah Connor do filme de terror, sabe? Ela não precisa do homem, ela vai embora, ela resolve. E eu comecei a investigar isso. Geograficamente, como é que o medo ele pode ser moldado dentro da noção fílmica? Foi mais ou menos isso que eu tentei fazer. Tá. Uma coisa que eu ia te perguntar, no remake, né, do Dark Water, aquele né, que foi feito até por um brasileiro, pelo Walter Salles Jr., né? Porque eu trabalho até com uma pessoa até que eu tive a honra de entrevistar, mas faz muitos anos, muito antes dele fazer esse filme, que era o Afonso Beato, que fotografou. Né? O Dark Water, que é a versão americana, é com a Jennifer Connelly. Né? Eu me lembro que o Tim Roth, acho que trabalha também. O que tu achasse ali? Porque naquele caso, os dois fios condutores, né? Os fios condutores em ambos os filmes, no original japonês, é a mulher, é a mãe com a filha, né? A mãe, exato. Tipo assim, a mãe solteira, a mãe desamparada, digamos assim. O que tu sentiste por essa ótica, voltando a essa ótica que falasse agora, do, entre aspas, desculpa expressar a expressão, mas meio que de empoderamento da mulher, se for o caso. Sim, o que tu achasse de diferença ali? O cinema, primeiro a gente tem que destacar o seguinte, o cinema japonês, ele é tão amplo quanto o americano, quanto o europeu, então assim, a gente não pode também dizer, todo filme japonês é assim. Claro, eu deixo isso bem claro, mas por exemplo, esse, digamos, subgênero ou essa categoria do J-horror, que é esse filme mais lento, etc, etc, você consegue pegar muitas referências da própria história japonesa, do próprio, digamos... De folclore, lendas, etc, etc. E aí o que acontece é o seguinte, a ideia de você ter uma mãe solteira nos dois filmes já soa um pouco como algo que não deveria ser correto. E aí a personagem da mãe, dessa mãe solteira ou divorciada, ela acaba sendo colocada sempre como essa personagem problemática. E além de problemática, que precisa da ajuda do homem. Entendi. Ou a falta do homem é que leva a essa personagem a passar por esse tipo a embarcar nesse percurso, correto? Isso. Exato. E aí o que acontece muito é você tentar fazer esse tipo de leitura. Quando eu vou jogar essa personagem para o americano, esse tipo de leitura já não funcionaria tão bem. Então, por exemplo, existe uma fala que para mim é muito significativa no chamado japonês e no chamado americano. No chamado japonês 2, alguém fala a seguinte frase sobre a personagem da Reiko Asakawa, que é a mocinha, e diz o seguinte, ela é mãe solteira. Por ser mãe solteira, ela não cobre matérias importantes, porque ela é jornalista. Então, entendi. Olha só, a gente já percebe um diferenciamento nesse tratamento. No americano, ela é mãe solteira e assim, ela é uma repórter super super bem resolvida, de boa com a vida, vive na profissão dela, é respeitada dentro da profissão dela. Ela é aquele o protótipo da mulher que tá muito bem, obrigado. E que self-made woman, né? Exato. Eu tenho até uma brincadeira, claro, dizendo assim, é você pegar um cinema, e aí sem nenhum juízo de valor, não estou falando, o cinema americano é melhor ou pior do que o japonês, mas é você pegar um cinema que trabalhou com a ideia da identidade feminina forte, e eu falei da Sarah Connor, tem a Tenente Ripley, do futuro, e a Thelma Louise, a Pretty Woman, e pegar esses elementos e jogar no cinema de terror. Será que se eu pegasse, e aí é um questionamento que eu faço no livro, será que se eu pegasse a personagem passiva, dependente do homem, como é no japonês, será que o filme teria feito sucesso? Será que haveria uma identificação, sabe, entendi, com relação a esse tipo de comportamento da personagem? Eu não tenho a resposta. A gente sabe, claro, que o cinema ele não é feito só de fórmulas mastigadas, mas talvez não fosse tão bem recebido quanto essa mulher forte que foi, como ela foi transformada na versão americana. Na versão com a Naomi Watts. Tá. Isso. Do Gore Verbinski, até, que era um diretor de comerciais, de publicidade, até. O background até meio parecido com o do Walter Salles Jr., antes de virar cineasta. Vamos só falar assim, agora, né, tu escreveste, desde 2002, tu escreves, tu colaboras com o site Boca do Inferno, eu colaborei até, tem uma entrevista lá do Albert Pyun, até, havaiano, aquele cineasta de filmes B, até colaborei há uns anos com o site do Constituto. Tu tens um monte de colaborações com esse site, com esse portal sobre filmes de terror, cinema fantástico, do Marcelo Milici, né, que é o Boca do Inferno. E daí tu foi convidado por ele, já que a gente citou no início lá sobre o lance, sobre essa fobia de palhaço, acho que o nome é cornofobia, um troço assim, não é? Colorfobia, é um nome difícil. Não é, gente, não é fobia de gente com chifre, tá? De corno, é cornofobia, alguma coisa assim. Pois é, e fala um pouquinho do teu convite, e já que a gente tá chegando meio que ao fim, assim, só pra tentar assim, dar uma ideia do que é o livro Medo de Palhaço, a enciclopédia definitiva sobre palhaços assustadores na cultura pop. Medo de Palhaço. Joia. Na verdade, esse livro ele surgiu de uma, praticamente de uma necessidade que o Boca do Inferno tinha. O Boca do Inferno ele é acompanhado há 15 anos por muita gente, e claro, temos a oportunidade de receber e-mails, críticas, encontrar as pessoas, e sempre se dizia, poxa, vocês nunca vão fazer nada, lança um livro, faz um curta, sabe, havia quase que um pedido com relação a isso. E como é que chegou no lance do palhaço, querido? Como é que, né? Porque o mundo do cinema de terror é gigantesco, né? Sim. Como é que, isso que me interessa, assim, porque é bem específico, né? Muita gente até tem medo e não parou pra pensar que tem medo de palhaço. Pois é, e aí quando surgiu essa ideia vamos então lançar um livro, qual tema? E aí um dos integrantes falou, não, medo de palhaço, porque é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, quem tem, quem não tem, e de repente algumas pessoas nem saibam que tem, então vamos começar a pesquisar. E aí foi quando começou, digamos, nosso trabalho realmente de procurar filmes. Haviam, claro, aqueles que todos conheciam, mas nós decidimos ir atrás de filmes que tivessem palhaços coadjuvantes ou que aparecessem poucos. E aí a nossa surpresa foi que essa linha não acabava, sabe? Vamos fechar com 50 filmes. Não, mas apareceram mais 20, não, mais 20, mesmo? Mais 10. Vamos botar quadrinhos, vamos botar TV, vamos botar seriados, Scooby-Doo, etc, pop, etc. Né? E aí quando vimos, ficamos com esse livro grande, com quase 300 páginas. E, enfim, palhaços assustadores em praticamente todos os elementos que vocês possam imaginar. A resposta tem sido super positiva, o pessoal tem escrito, tem elogiado, acho que quem mais está no livro, um trabalho legal. Desculpa, querido, quem mais está no livro, além, então, o Marcelo Milici, que organizou, fez colaboração tua, quem mais está? Está o Rodrigo, Gabriel... Fala o nome do Gabriel Paixão, Rodrigo isso. Ramos, né? Isso. Tá. Somos nós. Tá. Não, mas são acho que 4 colaboradores, não são? Pro livro são 5. Ah, para 5. Pode citar os nomes completos dos 5, só pra gente não fazer injustiça aí? Tá, vamos lá. Provavelmente eu vou esquecer de algum. O Marcelo Milici, o Felipe Falcão, a Rodrigo Ramos, o Gabriel Paixão e eu tô esquecendo um. Ai. Um quinto, é feio isso, quinto, desculpa. Vou ter que cavocar aqui porque eu não quero fazer injustiça. Mas fala de alguns dos filmes que tu cobriste. Porque, pelo menos assim, no topo da minha cabeça, eu penso, obviamente, em Killer Clowns from Outer Space, aquele dos irmãos Kyodo, até um deles até meu amigo no Face, isso. Né? Que é um filme toda hora reprisado, que é meio comédia de terror, sobre os extraterrestres em forma de palhaço. Me lembro do Clown House, que foi até todo filmado lá na mansão, na propriedade do Francis Coppola, teve até aquele caso... verídico de pedofilia no set, um troço tenebroso. Tem, obviamente, It, aquela série, né, até foi filmada agora com Tim Curry, inspirado em Stephen King. Que mais tu te... quais outros, assim? Fala alguns que tu estudaste. Olha, eu acabei pegando alguns filmes que possuíam palhaços, mas com participações especiais. Entendi. Então, por exemplo, no A Hora do Pesadelo 6... Vamos lá, ser bem específico, aparece um palhaço por 5 segundos em uma cena. Vamos atrás desse palhaço. No Hellraiser 2, quando a personagem está no inferno, aparece um palhaço. Então, eu acabei pegando alguns palhaços que alguns eu nem consegui descobrir quem interpretou, ou se eu descobri quem foi essa pessoa, a pessoa fez só aquele filme e era talvez um extra ou etc, algo parecido. E acabou que eu fiquei muito com esses filmes no qual a participação do palhaço ela é menor. Ah, no Dia dos Mortos, do Romero, tem um palhaço zumbi. Quem interpretou esse palhaço? Ah, não consta nos créditos. Uhum. Então, eu acabei ficando com esses palhaços um pouco menores. Ah, o Michael Myers, no primeiro Halloween, ele tá com a máscara de palhaço. A Jamie Lloyd, a sobrinha dele, no Halloween 4, também tá com a máscara de palhaço. Ah, no Poltergeist tem aquele palhaço na cadeira de balanço, né? Como é? No Poltergeist original, do Tobe Hooper. Sabe, Huber tem aquele palhaço, o palhacinho de brinquedo que some. Isso, o nosso tenebroso de assustador. Pronto, eu também fiz esse. Então, querido, eu acabei pegando os palhaços coadjuvantes, aqueles que estão lá, mas talvez se você piscar, você perde. Querido, eu quero agradecer tá, a tua participação. Tá? O papo foi maravilhoso. Pena que a gente está chegando ao fim. Obrigado. Tá? E, de novo, agradeço a tua atenção a vir falar com a gente. Tá bom? Grande abraço. Valeu, grande abraço. Tá. Boa noite. Abraço. Tchau, gente. Tchau. Ô, Marco Antônio, eu vou mandar para você de presente lá vem coisa. Chuck, o brinquedo do assassino. E eu te asseguro, quando eu tava pensando naquela cadeira de balanço na cena do Poder, eu pensei no lance do Chuck. O brabo que eu acho bem bom o primeiro e parte do terceiro. Mas o brabo é que, pelo menos eu não sei se concordas comigo, que ele é assustador, quanto ele não é muito visto, né? Porque você tá vendo de longe, sim, um troço de 40 centímetros de altura, caminhando com uma faca na mão, cá pra nós, né? Esse me lembra um pouquinho um filme espanhol chamado Lesmas. Ah. Então, não estou dizendo, os caras são devorados por lesmas. Mas tipo assim, pô, não pode se levantar e sair correndo? Agora, sabe? Você que é especialista, deixa eu te fazer uma pergunta. Pior que não. Tem aquele maldito filme chamado Massacre da Serra Elétrica. Sim, sim, o primeiro eu acho uma obra-prima. Tá, tudo bem, mas como é que pode ter um Massacre da Serra Elétrica? Não, já sei que vai falar. Ah. Eu vou te dizer, não, no original era Motosserra, no Brasil, Massacre da Serra Elétrica. Pô, ele vai sair correndo 3 metros e vai sair da tomada? Não, e no meio do deserto, como é que você tem uma maldita Serra Elétrica? Você liga aonde aquilo? Pois é, não, esse aí, ó, falando sério, tem que liberar a responsabilidade dos diretores, que foi aquela coisa genial que a gente já conversou sobre títulos brasileiros. É, quem só no original, eles colocaram motosserra aqui, pô, ia sair correndo, correto, e ia sair da tomada. Exatamente. Inacreditável. Querido, obrigado pela atenção, então até sábado. Até sábado, um beijo pra você, obrigado. Um grande abraço pro pessoal que tá escutando, tá? Um grande abraço em Noronha também, Chico Noronha, DJ, que tá nos escutando. Obrigado, grande abraço, querido. Gente, valeu. Tchau. Tchau.